Bloco foi um verdadeiro escândalo. Aí, conta pra mim, você já acessou o site www.saudecombeleza.com.br? Ainda não? Então, acessa lá porque é incrível. Eu tenho certeza que você vai amar, tá, gente? Vou fazer o seguinte, eu vou pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu tô de volta com o nosso segundo bloco de hoje. Dentro de instantes, voltaremos com Eu, Você e a Jovem Guarda. Três Fronteiras. Criatividade, talento, iniciativa. O melhor lugar para comprar vestidos de noiva e trajes especiais para momentos marcantes em Campos Sales é a Bambini Noivas. Tendências e qualidade para garantir a sua alta performance nas mais variadas ocasiões. É isso aí! A Bambini Noivas está com uma mega promoção de vestidos de noivas e damas, ternos para noivos e pajens, vestidos de festas, entre outros. É simplesmente imperdível. Venha conferir e aproveitar Bambini Noivas, na rua Valdemar Falcão, número 256, em frente à Praça da Farinha. Ei, precisa fazer compras? Quer um lugar barato, recheado de ofertas e com tudo que você precisa? Então, corre para o Sacolão Avenida, o lugar de comprar barato. Só no Sacolão Avenida você dispõe de gêneros alimentícios, frios, produtos de limpeza, frutas, legumes e verduras, tudo em um só lugar. É isso mesmo, e sempre com grandes promoções e ofertas imperdíveis. Toda a região compra no Sacolão. Ah! E vendemos no atacado e varejo. Então, dona de casa, o lugar certo para a sua economia é Sacolão Avenida. O Sacolão Avenida está localizado na Avenida Francisco da Chagas Arraes, centro de Campos Sales, Ceará. Vem comprar barato, vem! O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos. Sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. Voltamos a apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Que passe nem sequer olha ninguém. Não te falei que era rapidinho? Se liga, gente! Chegando nosso segundo bloco por aqui, a gente começa com Carlos Gonzaga. Te encontrar. Sonhando. nova estrela já está brilhando no Brasil. Chegou o óleo Estrela Azul da Saúde com Beleza, trazendo muitos benefícios para sua saúde. Hemorroidas, queda de cabelo, intestino preso, imunidade baixa, queimaduras, cicatrização de feridas em diabéticos, psoríase, assaduras em crianças e adultos, triglicerídeos altos, colesterol elevado e muitos outros. Este produto é rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Por isso, combate o AVC e infarto. Cuide bem da sua saúde. Peça o óleo Estrela Azul pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br ou adquira através do nosso representante na sua cidade. E não esqueça, o óleo Estrela Azul é uma patente exclusiva de nossa empresa. Tchau e obrigado! Depois de ouvir o Carlos Gonzaga, você ouve Sucesso com Eduardo Araújo e também tem Marcos Roberto. Minha prima bem, manjo muito bem, mora todo mundo, mas não casa com ninguém. Oh, baby, não serve não, não, não, namoradeira, não serve não, não, não. A tia Maria foi contar pro tio João, viu a prima bem se namorando no botão. Oh, você e a Jovem Guarda. Alguém mentiu e esta mentira destruiu o nosso amor. Você partiu e me deixou com toda dor, acreditando enfim numa mentira, que só queria ver você longe de mim. Você se foi e eu fiquei tão triste assim, tão só aqui, pois a saudade veio morar comigo. Então, é chorar com a saudade no meu coração. Mas a verdade, um dia vai chegar pra mim e me pedir perdão, e vai tirar esta saudade do meu coração. E eu vou ser feliz, feliz. Thank you. mentiu. E esta mentira destruiu o nosso amor. Você partiu e me deixou com toda dor. Acreditando em fim numa mentira. Numa mentira. Nosso segundo bloco vai ficando por aqui. Rápido break, daqui a pouquinho tem muito mais. Eu não quero nunca mais ver. Dentro de instantes, voltaremos com Eu, Você e a Jovem Guarda. Uma viagem no tempo. Sou eu. Três fronteiras. Três fronteiras. Criatividade, talento, iniciativa. Vem cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde física e mental é o nosso compromisso. A Clínica Santo Antônio já está em pleno funcionamento e oferece os melhores serviços de saúde em neuropediatria, dermatologia, endocrinologia, cardiologia, urologia, ortopedia, traumatologia, pediatria, mastologia, psiquiatria, clínica geral, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, fisioterapia, nutrição e enfermagem, exames laboratoriais, prevenção, ultrassonografia, eletrocardiograma e teste da orelhinha. Profissionais altamente capacitados, marque já sua consulta ou exame pelo telefone. WhatsApp 88992890290. Rua Alexandre Arraes, 1024, Araripe. Precisando abastecer o seu veículo? Venha para o posto Menino Jesus. Aqui só trabalhamos com produtos analisados para o melhor desempenho de seu veículo. Agora, com mais uma novidade. O posto Menino Jesus 2, localizado na Avenida Francisco das Chagas Arraes, saída para o Iguatu, lança uma super promoção. Preços imbatíveis para pagamento à vista ou no cartão de crédito. Os melhores preços da região, você encontra no posto Menino Jesus 2. Venha conferir. Desde já, agradecemos pela sua preferência. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Higiene. Lavar as mãos com frequência, utilizar álcool gel e limpar superfícies são as principais formas de prevenção contra o coronavírus. As mãos devem ser lavadas com água e sabão, observando que seja uma limpeza completa. Palma e dorso das mãos, ponta das unhas e região do pulso. A higiene deve ser frequente e, mesmo com as mãos limpas, evite tocar olhos, boca e nariz. E não esqueça de limpar os ambientes e mantê-los ventilados. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Agência Rádio Web, em parceria com essa emissora. Três Fronteiras. Três Fronteiras. Incomparável. Voltamos a apresentar Encontro com a Jovem Guarda. Estamos de volta com o programa Eu, Você e a Jovem Guarda, Juanita e Richard, abrindo nosso terceiro bloco de hoje. Depois tem ele, Erasmo Carlos, Gerry Adriani e também tem o Leno com a festa de 15 para fechar todas do terceiro bloco, tá? Ouve muita música gostosa enquanto isso, até que você tá ouvindo aquele embalo da nossa época dourada, acesse aí saudecombeleza.com.br e aproveite todos os produtos para manter a sua saúde maravilhosamente em dia, tá, gente? Guarde o seu amor só para mim, pra noites de verão e céu azul. Levo isso e vou dando. Guarde seu amor só. Sua saúde merece atenção especial. Conheça este produto extraordinário que traz a sua fórmula, a suplementação que você precisa para melhorar as suas defesas. Complexo Natur, o produto que contém nas suas cápsulas os ômegas 3, 6 e 9, na dosagem que seu organismo precisa. Os ômegas são fundamentais na proteção de doenças graves e infecciosas, no combate ao colesterol e triglicerídeos, evitando problemas cardiovasculares e AVCs. Complexo Natur, um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Tomando duas cápsulas por dia, você estará combatendo dores pelo corpo causadas pela disfunção hormonal e muitas outras doenças. Complexo Natur, os três principais ômegas em uma única cápsula. Ômegas 3, 6 e 9, um produto natural. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre agora mesmo pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 61 99819-5151. Entreguei o meu carinho, andou no meu caminho, e nada fez por mim. Tente agora me esquecer, pra você não existir. Mas também deve saber, contigo fui feliz, eu amo. Mamãe bronquiou, nada de sol. Hoje só quero. Eu, você e a Jovem Guarda. Uma viagem inesquecível da música brasileira. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo. Na festa dos seus 15 anos, mais uma vela se acendeu. Você estava tão bonita, mas nem sequer me percebeu. Tão triste, eu olhava pra você, eu olhava pra você. Você só dançava com gente que eu não conhecia. Por fora eu me controlava, mas por dentro eu morria. De longe eu olhava pra você, eu olhava pra você. Queria ter você pra mim somente, e fugir daquela gente que dançava sem saber que eu era um simples namorado, e que estava apaixonado sem saber o que fazer. O que fazer? Então fui pro jardim, ouvindo a valsa começar. Tão triste, nem notei você correr chorando e me abraçar. E a valsa, nós dançamos ao luar. Você está ouvindo Encontro com a Jovem Guarda. Três Fronteiras, o som da comunidade. Gráfica e papelaria Iane. Xerox, impressão, encadernação, artes gráficas, panfletos, cartões de visita, currículo, acesso à internet, digitação, fotos, lembranças, vídeos, materiais escolares, lápis personalizados, boletos e muito mais. Gráfica e papelaria Iane. Fone WhatsApp 88 99726 2586. Em novo endereço, a Rua Isabel Mendes Barreto, 135, bairro Batalhão, Campos Sales. Entra em campo a equipe da Nayana Esportes. E o nosso repórter já está na beira do campo com as informações. Tô vendo aqui que a Nayana Esportes vem com tudo, inclusive com show de preços baixos. É isso aí, meu amigo. Na Nayana Esportes tem bolas para todas as modalidades. E ainda tem chuteiras, tênis, camisas, bermudas térmicas e acessórios elásticos. Tem o prêmio, porta-luvas, caneleiras, taças, medalhas e um troféu. O troféu da Nayana Esportes está espetacular. Vai daí. Nayana Esporte, cuidando da sua proteção no esporte. Faça uma visita. E confira a excelência nos nossos produtos, hein? E o preço, amigo? O preço é o melhor! A nossa transmissão vai terminando aqui. Você vai correndo para a Nayana Esporte conferir tudo isso. Rua Valdemar Falcão, no centro de Campos Sales. Três Fronteiras. Rádio Diferente. Coruja. Voltamos a apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Que passe, nem sequer olha ninguém. Quarto bloco pintando por aqui com Meire Pavão, Romeu e Julieta. Nós somos o Romeu e a Julieta, da história que o mundo consagrou. Nós somos o Romeu e a Julieta, o nosso amor não faz ninguém chorar. Nós não somos invenção de nenhum Shakespeare, o nosso amor só faz gente sorrir. Nós já temos um noivado garantido e o casamento logo vai sair. Na rua que nós moramos, a turma nos vê passar e sabe que nós amamos pra valer. A turma já está sabendo e vive a comentar que tudo vai dar certinho para somos o Romeu e a Julieta, da história que o mundo consagrou. Nós somos o Romeu e a Julieta, o nosso amor não faz ninguém chorar. Nós somos invenção de nenhum Shakespeare, o nosso amor só faz gente sorrir. Somos o Romeu e a Julieta, da história que o mundo consagrou. Nós somos o Romeu e a Julieta, o nosso amor não faz ninguém chorar. O produto que vamos anunciar agora vai chamar sua atenção. Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada. Agora chegou e o seu sonho tornou-se realidade. O melhor produto para emagrecimento. Ele mantém o metabolismo funcionando para que haja maior queima calórica ao longo do dia. Fornece mais disposição para as atividades diárias. Além disso, ele é fonte de fibras, contribuindo para a redução do inchaço, regulando as funções intestinais. Fit Fino. Elimina as gorduras mais rápido. Ação Detox.

mais, por favor, meu bem. Se você chorar na minha ausência, mande alguém me avisar. Não importa onde eu esteja, largo tudo e venho te buscar. Largo tudo e venho te buscar. Largo tudo e venho te buscar. A Jovem Guarda está no ar. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Pode vir quente que eu estou perdendo. Pra gostar de você. E não interessa o que vem me dizer. Razão você não tem pra me reclamar. Se você foi culpada, então pra que chorar? Tente esquecer o que passou. Talvez você assim saiba compreender que a gente deve ouvir o que nos vem dizer. Se for pro nosso bem, vamos agradecer. Se for pro nosso mal, devemos esquecer. Razão você não tem pra me reclamar. Se você foi culpada, então chorar, tente esquecer o que passou. O que passou. Não quero repetir o que lhe falei. Se você não ouviu, foi porque não quis saber das minhas razões pra gostar de você. E não interessa o que vem me dizer. Razão você não tem pra me reclamar. Se você foi culpada, então pra que chorar? Tente esquecer o que passou. Tente esquecer o que passou. Nesse nosso quarto bloco, você ainda conferiu Reginaldo Rossi, os VIP, os Cariocas e Meire Pavão. Gente, foi incrível, foi maravilhoso, foi gostoso demais ficar na sua companhia dentro dessa hora incrível do programa Eu, Você e a Jovem Guarda. Um beijo da Josi bem grande, tá? Fica com Deus, também vou com ele, assim protegidos todos ficamos muito bem. Até mais, até a nossa próxima edição. Acabamos de apresentar Eu, Você e a Jovem Guarda. Olho para a chuva que não quer cessar. Não perca o nosso novo encontro e continue ligado. Pra aliviar a minha dor, eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. Está chegando o programa que você estava esperando, o mais popular de todos. Brasil Brega Show. Brasil Brega Show. As músicas que o povo gosta. No comando de Nonato Costa. Brasil Brega Show. Brasil Brega Show. Irreverente, diferente, cheio de amor. Cheio de amor. Nonato Costa está no ar. Oi, minha gente, oi, meu Brasil querido, olha a gente aqui outra vez com muita alegria, com muito prazer, está começando na Rádio Estúdio Brasil, na emissora da sua cidade, o nosso Brasil Brega Show, o mais romântico, mais apaixonado programa do rádio brasileiro, trazendo sempre as músicas que tocam fundo no seu coração. Simpatia do dia, quadro de curiosidade, vamos continuar falando sobre o nosso país e a nossa mensagem de fé, confiança e esperança, tá bom? Para começarmos muito bem o nosso programa, sem nos alongarmos mais, sucesso no nosso baú do brega para matar saudades do pernambucano José Ribeiro e a música bonita Sueli. É triste olhar esse corpo lindo e não poder abraçar. Vale eu ver esses lábios meigos sem poder beijar. Minha tristeza me deixa tão triste assim. Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim. Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim. Preciso de você e a tristeza esquecer. Sueli, eu te amo. Eu preciso de você e a tristeza esquecer. Triste olhar esse corpo lindo e não poder abraçar. De que vale eu ver esses lábios meigos sem poder beijar? Minha tristeza me deixa tão triste assim. Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim. Pensando em você, vivendo sem você, nesse mundo sem fim. Sueli, eu te amo. Eu preciso de você e a tristeza esquecer. Sueli, eu te amo. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Bonita, música que abriu o nosso programa de hoje. Agora bonita também a nossa mensagem de hoje, chamada Olhe Pra Cima. Preste muito atenção nessa mensagem. Se você colocar um falcão em um cercado de 1 metro quadrado e inteiramente aberto por cima, o pássaro, apesar da sua habilidade para o voo, será um prisioneiro. A razão é que um falcão sempre começa seu voo com uma pequena corrida em terra. Sem espaço para correr, nem mesmo tentará voar e permanecerá um prisioneiro pelo resto da sua vida, nesta pequena cadeia, mesmo sem teto. O morcego, criatura notavelmente ágil no ar, não pode sair de um lugar nivelado se for colocado em um piso completamente plano. Tudo que ele conseguirá fazer é andar de forma confusa, dolorosa, procurando alguma ligeira elevação de onde possa se lançar. Um zangão, se cair em um pote aberto, ficará lá até morrer ou ser removido. Ele não vê a saída no alto, por isso persiste em tentar sair pelos lados, próximo ao fundo. Procurará uma maneira de sair onde não existe nenhuma, até que se destrua completamente de tanto se atirar contra o fundo do vidro. Existem pessoas como o falcão, o morcego e o zangão. Atiram-se obstinadamente contra os obstáculos, sem perceber que a saída está logo acima. Se você está como um zangão, um morcego ou um falcão, cercado de problemas por todos os lados, olhe para cima. Lá estará Deus para ajudá-lo. Pense nisso. Belíssima, linda mensagem que a gente trouxe no início do nosso programa. E agora a mensagem musical com o cantor Josemar Santos, As 18 Mulheres. Por onde andará Josiane, que eu não consigo.

O melhor lugar para comprar vestidos de noiva e trajes especiais para momentos marcantes em Campos Sales é a Bambini Noivas. Tendências e qualidade para garantir a sua alta performance nas mais variadas ocasiões. É isso aí! A Bambini Noivas está com uma mega promoção de vestidos de noivas e damas, ternos para noivos e pajens, vestidos de festas, entre outros. É simplesmente imperdível. Venha conferir e aproveitar Bambini Noivas, na Rua Valdemar Falcão, número 256, em frente à Praça da Farinha. Pensou em comprar ou trocar de moto? Não perca mais tempo. Procure já a sua consultora de vendas, a sua amiga Benedita Oliveira, e confira os menores preços e os melhores planos. Financiada, consórcio ou à vista parcelado em até 10 vezes no cartão. É isso mesmo. Não perca mais tempo. Ligue 9301-4075 ou chame no Whats 9803-4123 e comece a realizar o sonho da Moto Zero. Três Fronteiras. Uma atitude inteligente. O Brasil está ouvindo Brasil Prega Show, o programa onde o amor fala mais alto. Leonardo Costa, o homem emoção do rádio. Olha, meus amigos, a sua participação é sempre muito importante no nosso programa, tá bom? Basta que para isso você mande um WhatsApp pra gente no 99977094. Código de área 689-9997-7094. WhatsApp do Brasil Prega Show aqui no nosso programa. Olha, a gente vai trazer música bonita do Evaldo Lucena daqui a pouquinho no nosso programa, tá bom? E evidente que agora nós vamos trazer, né, as nossas curiosidades sobre o nosso grande país, que é o Brasil. No programa anterior, a gente trouxe algumas curiosidades sobre o Brasil e hoje vamos continuar falando sobre esse país imenso. A biodiversidade e desmatamento, nosso país possui a maior biodiversidade do mundo, sendo ela proveniente da floresta amazônica. Mas uma curiosidade sobre o Brasil, que muitos podem se surpreender, é que também somos o país que mais desmata. O Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Até 30 anos atrás, Tocantins não existia, bem como fazia parte do estado de Goiás, portanto, criado juntamente à Constituição de 1988. O Rio de Janeiro, você sabia, já foi capital de Portugal, durante o período colonial no Brasil, sendo mais precisamente no ano de 1763, o Rio de Janeiro se tornou capital de Portugal, assim se tornando a primeira e única capital europeia fora do território europeu. Beleza, né? Curiosidade bacana. A nossa feijoada, famosa no Brasil e também fora, a feijoada é considerada o prato nacional do nosso país e, sendo de origem negra, ela foi criada pelos escravos durante o período colonial. Assim, elas misturavam as carnes desprezadas pelas casas senhorais, como orelha e língua de porco, juntamente com feijão preto. A maior comunidade japonesa fora do Japão é no Brasil, sabia disso? Uma das mais interessantes curiosidades sobre o Brasil é que o nosso país abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Assim como só em São Paulo moram de mais de 600 mil japoneses. O Brasil é um país muito grande, assim como um dos maiores do mundo. E por conta da sua grande extensão territorial, a quantidade de aeroportos também é alta. Desta forma, o país possui por volta de 2.498 aeroportos, sendo o segundo maior número do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. E o etanol é em todos os postos de combustível. O Brasil é o único país do mundo em que o etanol é oferecido em todos os postos de gasolina, assim como mais de 90% dos carros novos utilizam ele como combustível. Beleza, olha aí, curiosidade sobre o nosso querido país. Evaldo Lucena, o criador de sucessos das músicas do cantor, compositor e produtor musical de sucesso da música brega nacional. Ele canta pra gente O Menino Vaqueiro e Uma Lágrima no Olhar. No ano de 82, numa noite de São João, aconteceu uma cena que abalou todo o sertão. Brincando pelo terreiro, o menino vaqueiro se perdeu na escuridão. Ao sentirem sua falta, correram pros currais pra ver se o menino estava junto com os animais. Mas nada se encontrou e a busca começou do lado dos matagais. No açude das traíras foi aquela correria. Disseram que o menino afogado estaria. Procuraram o seu corpo, mas nem vivo e nem morto ali nada existia. Falaram que ele foi visto no Morro dos Três Irmãos. Pra lá foram muita gente a pé e de caminhão. Todo mundo procurava, mas não encontraram nada. Foi outra decepção. Na região da fazenda, onde o fato aconteceu, nunca encontraram pista, nem seu corpo apareceu. Deixou somente a saudade, e até hoje ninguém sabe onde ele faleceu. Mais uma noite sem lua, antes do amanhecer, o menino pro seu pai veio no sonho aparecer. De mãos dadas ele vinha junto com sua mãezinha, que morreu pra ele nascer. E falou para o seu pai não se preocupar, porque ele estava bem, não precisa mais chorar. A minha mãe me levou, Jesus Cristo abençoou, e no céu eu fui morar. E assim essa história rodou o sertão inteiro, causando admiração, mistério e desespero. Ninguém consegue explicar a mãe que veio buscar o seu menino vaqueiro. Ninguém consegue explicar a mãe que veio buscar o seu menino vaqueiro. Brasil Brega Show! Brasil Brega Show! Pra controlar. Seu amor pra mim se foi como a chuva que caiu. Você partiu dentro de mim. Uma lágrima no olhar só me faz lembrar de você, que brincou com meu coração. Amor, eu não consigo entender. Que brincou com meu coração. Amor, eu não consigo entender. Lágrimas, uma lágrima no olhar só me faz lembrar de você. Que brincou com meu coração. Amor, eu não consigo entender. Controlar.